fora tá calor, quase 40 graus. E aqui no nosso quarto tá nevando. E a frieza só vem aumentando. E cê nem sabe o que aconteceu. Direto cê me deixa mais de 30 dias sem fazer amor. Nunca admiti que vacilou. Vou ter que te contar. Desculpa, mas eu te traí. Tava carente e não resisti. E ela fez gostosinho, cuidou de mim. Minha intenção não é te magoar, mas é com ela que eu quero ficar. Com jeitinho soube me encantar, fez eu me apaixonar. Calor, quase 40 graus. E aqui no nosso quarto tá nevando. E a frieza só vem aumentando. E cê nem sabe o que aconteceu. Direto cê me deixa mais de 30 dias sem fazer amor. Nunca admiti que vacilou. Vou ter que te contar. Desculpa, mas eu te traí. Tava carente e não resisti. E ela fez gostosinho, cuidou de mim. Minha intenção não é te magoar, mas é com ela que eu quero ficar. Com jeitinho soube me encantar, fez eu me apaixonar. Desculpa, mas eu te traí. Fez gostosinho.